Oi, você está ouvindo a primeira edição do podcast da House of Palomino. Eu sou a Erika Palomino e a gente está aqui em loco na House, o André Duval, Sérgio Amaral e Juliana Andrade. Tá tudo ótimo, o problema é que os meninos estão meio uós, porque eles estão de ressaca da batalha dos iPodders, mas tá tudo bem, a gente comprou um monte de cerveja Crio e vamos ver o que que acontece. Arrasa. Voltamos, vocês acabaram de ouvir o Mika, uma música fofinha para o carnaval, para todo mundo relaxar e se divertir. E agora a gente vai começar a animar, né? Uma música que a Erika ama e na volta a gente fala o que é. É uma música que toda vez que começa a tocar eu pergunto o que é isso mesmo? E eles falam mil vezes, é uma música que é do ano passado, mas que a gente gosta e que sempre deixa a gente de bom humor. Tomara que aconteça a mesma coisa com vocês. It's there. Never did no harm. Never did no harm. It's there. Never did no harm. Never did no harm. It's there. Acabou de ouvir Gorillaz, There, com o remix do Soul Ox. E agora a gente vai ouvir o quê? O que, que a gente vai ouvir? Midnight Juggernauts. Ai, peraí. A gente acha que o Mika é gay. A gente quer uma... Mande e-mails pro site pra dizer o que você acha. Que o Mika é gay, ai. O Mika é gay ou não é? É! edge of the town. It's a story that we become. It's a story and it ain't gonna end. Cansou dessa música, muito comprida. O Midnight Juggernaut, que é um pronome impronunciável. Nesse microfone que já não funciona, que o Sérgio trouxe, bizarro. Tem que falar que nem um boquete, segundo a Erika. E a gente vai ouvir agora o Klaxon, que é o povo do New Rave, que adora vestir coisa colorida. Então, Bombou, né? Essa foi incrível. E agora a gente tem outra maravilhosa pra tocar pro carnaval. A gente já tá ficando bem louco falando besteiras. E chama Mona Lisa's Child. É tipo meio Space Disco. Acho que vocês vão gostar também. Então arrasem. Peraí que a Erika vai falar com vocês. Beijo. Então, é só pra falar que quem não veio aqui na house ainda tá mega ultra convidado. É só baixar aqui. E a gente está falando diretamente da nossa sala de pesquisa Schkerma, com a nossa estante Trume-Trume, da nossa cadeira Schkerma, Charles Ames. A gente está arrasando e a gente está meio se sentindo, porque é a primeira vez que a gente está fazendo. A gente está arrasando na tecnologia, na mixagem, na Edissandra. Arrasa! Nosso podcast tá bombando, a primeira edição, mas vai ter várias, a gente promete fazer toda semana, toda quinta-feira a gente vai se reunir aqui para falar. Menos aos feriados, que ninguém é de ferro. E que mais? E pode xoxar a gente também, pode mandar e-mail. A gente não gosta de ser xoxado, não. Peraí que o Otá veio dar um close aqui também. Usem camisinha. Podcast Carnaval, o povo só fala em camisinha. É sério, isso é Então agora a gente vai ouvir Cold War Kids, que foi um grupo que meu namorado me mostrou durante a temporada, que eu super não conhecia. Depois eu entrei na internet e a gente descobriu que era o maior hype, que a gente estava tipo comendo essa barriga. E é um grupo que acabou aparecendo em algumas trilhas sonoras de desfiles. E é super lindo, é uma mistura de Clap Your Hands Say Yeah com um pouco de White Stripes, com mais alguma coisa que a gente não entende. Mas é lindo, é super lindo. Careless in our summer clothes, splashing around in the muck and the mire. Careless in our summer clothes, splashing around in the muck and the mire. Fell asleep with stains. Curtiram? Bom, agora a gente vai de... Ai, a Sérgio vem falar no microfone com o Rolls na boca. Não pode, Bê. É o Rolls de melancia novo que é tudo, eu recomendo. Não, agora fala você, peraí. É que o microfone é tão zoado que, tipo, uma pessoa só pode falar de cada vez. O que que eu falo? Eu ia falar o quê? Nada. Eu ia falar que acabou de tocar Cold War Kids, que a gente tá adorando. Hang Me Up to Dry. E, bom, a gente quer tocar ainda várias coisinhas novas para vocês conhecerem. A gente queria aproveitar e mandar um beijo para a Verônica, onde quer que ela esteja, nossa querida amiga drag, que nos deixou essa semana. A gente ficou super triste aqui na house, a gente fez várias homenagens, apagou a luz, viu o DVD, viu ela dançando, e a gente no Municipal, e a gente espera que esteja tudo bem com ela. E a gente não quer que isso aconteça com ninguém. Tá tendo um movimento anti-gay, homofóbico, uó. E a gente é muito, muito, muito contra isso. E principalmente quando essas coisas acontecem com pessoas que a gente ama e que a gente sabe que absolutamente não mereciam isso. Mas agora, para dar uma animada, a gente vai ouvir... Como é o nome dessa banda que eu não consigo... Mastercraft, que também eu descobri essa semana, mas os meninos me zoaram porque já estava desde o ano passado no site. Que eu falei que chamava Dr. Kraftwerk. Falei, tem uma banda que é tudo, Dr. Kraftwerk. Eles, hã? Mas daí é super legal e é uma mistura... Eu achei que parece um pouco de Benny Benassi com Kraftwerk em si. Fala alguma coisa, André. Arrasa. Ai, meu Deus. Ai, pera... Ai, fala aí, Ju. Vou falar o quê, gente? Ai, que saco. Ah, tá, ouve, gente, ouve. Another killing on the dance floor. What? This is the killing on the dance floor. Another killing on the dance floor. What? This is the killing on the dance floor. Another killing on the dance floor. What? This is the killing on the dance floor. Another killing on the dance floor. What? This is the killing on the dance floor. killing on the dance floor. Na verdade, a gente queria falar também que é, Another Killing on the Dance Floor, a gente ficou tentando achar, porque a gente ficou pensando que é uma música antiga, Killing on the Dance Floor, que é uma música dos anos 80 ou 90, a gente não sabe. Mas a gente ficou falando, ah, essa música existe. A gente ficou 100 anos dando Google e procurando no All Music, procurando aqui na internet, mas a gente não achou. Então, se alguém souber de onde é a música original, Killing on the Dance Floor, se existe, se não existe, se é Technotronic, se não é... É para mandar um e-mail para Marcelona, arroba... Ah, é, marcelo@ericapalomino.com.br. Ganha uma Q3. Ganha uma Q3 para retirar aqui na House. E a Marcelona jura que vai abrir lá de Roma, onde ela diz que vai fazer um bafão-bafo muito forte. A gente não sabendo o que, que a gente vai tocar. Ah, é... Ah, não, Clap Your Hands Say Yeah, que a gente, tipo, adorou. É uma banda que a gente adora e também é, conversa lá com o... Com quem mesmo? Com qual grupo? Ah, com Cold War Kids. E a gente adorou o disco novo, que nem saiu ainda, mas quem frequenta... Ah, saiu. Ah, que já saiu. Eu tava, na verdade, mal informada, porque eu tô no mundo da Melissa. Porém, é, a gente adora e acho que tem uma sonoridade super bacana. A gente está ouvindo direto aqui no site. Eu estou com dislexia nervosa, então eu não estou conseguindo falar direito também. Mudou de nome, exato. Então a gente vai ouvir agora Clap Your Hands Say Yeah. Bom, e para terminar, em clima de carnaval, esquentando os tamborins, o Samba da Mangueira. E só para dizer também que eu estou falando aqui da minha cadeira Swan, verde-rosa, do meu coração mangueirense. Eu estou indo para o Rio ver a Mangueira entrar. E a gente quer que todo mundo entre no espírito aqui, todo mundo está contagiado pelo espírito da Mangueira. A gente aproveita para mandar um beijo querido para o João, nossa moça mangueirense. Ei! A mais bela maneira de expressar a estação primeira de Mangueira é nosso eterno mestre, Jamelão! Vem no Vila da Mangueira, vem sambar. Meu idioma tem o dom de transformar. Faz do Palácio do Samba uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. Vem no Vila da Mangueira, vem sambar. Meu idioma tem o dom de transformar. Faz do Palácio do Samba uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. Quem sou eu? Quem sou eu? Canta a última flor que espalhou por vários continentes, um manancial de amor. Caravelas ao mar partirão, o destino encontrarão. O Brasil nos trazendo a maior riqueza. A nossa língua portuguesa se misturou com o tupi, tupina brasileiro. Mais tarde o canto do negro ecoou. Assim a língua se modificou. Eu vou nos versos de Camões, as folhas secas caídas de Mangueira. É chama eterna, dom da criação, que fala ao pulsar do coração. Eu vou nos versos de Camões, as folhas secas caídas de Mangueira. É chama eterna, dom da criação, que fala ao pulsar do coração. Eu vou do Oiapoque ao Chuí ouvir a minha pátria, minha língua idolatrada, obra-prima, te faço imortal. Salve poetas e compositores, salve também os escritores que enriqueceram a tua história. Ó, meu Brasil, dos filhos deste solas mais gentil, hoje a herança portuguesa nos conduz à estação da luz. Vem no Vila da Mangueira, vem sambar. Meu idioma tem o dom de transformar. Faz do Palácio do Samba uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. Vem no Vila da Mangueira, vem sambar. Meu idioma tem o dom de transformar. Faz do Palácio do Samba uma casa portuguesa. Modificou, eu vou. Peço de calões, as folhas secas, caída de Mangueira. É chama eterna, dom da criação, que fala ao pulsar do coração. Eu vou. todos perto de Camões, as folhas secas, caindo as bandeiras, chama eterna, dom da criação, que fala o som do coração. Cantando eu vou, minha própria chuva e ouvi, a minha base, a minha língua, idolatrada obra-prima de espaço imortal. Salve, poetas e compositores, saudando também os escritores, quem enriquecerá a história. Ó meu Brasil, Maria adorada, os filhos desses só nas mãos, gente. A estação primeira de Mangueira.